e vai dizer que não. Quantos falharam na missão, acharam que o tempo gasto foi todo em vão. Tentaram construir impérios, mas tão sem chão. Os BPM dos meus beats vem no som do coração. É pelo amor, pelo dinheiro, a família, os parceiros. Chegar no fim da estrada ainda poder ser verdadeiro e manter tranquilidade na hora do desespero. Meus parceiros tão roncando e só acorda no salseiro. É que o mundo tá louco, rima até ficar rouco. Quero fazer o meu salário, tô cansado de troco. Meu povo sofre muito, tá na hora do troco. Me diz onde tava escrito que tem que passar sufoco. E vai dizer pelo menos, me respeite ao menos. Minha firma é positiva, sem essa de mais ou menos. O tempo impiedoso e o futuro veremos. Enquanto uns constroem tetos, outros dormem no sereno. Já acordei, já dormi, levantei, já caí. Já chorei, já sorri, mas sou eu. Tô aqui, tô aqui. Pode falar o que for, pode falar o que for, mas eu nunca desisti. Já acordei, já dormi, levantei, já caí. Já chorei, já sorri, mas sou eu. Tô aqui, tô aqui. Pode falar o que for, pode falar o que for, mas eu nunca desisti. Ainda acredito nos meus versos, mesmo com placar adverso. Acelero o processo, predestinado, confesso. Em eterno progresso, objetivos conquisto e esforço não meço. Ambição não é ganância, confundir é ignorância. Tá bem perto do sucesso e querer manter distância. Dá de tudo pro menor que tu não teve na infância. Pelos sonhos, trabalho, vou até a última instância. Ainda não sei o percurso, me aprimoro nos cursos. Pros problemas que aparecem, tenho vários recursos. Independente do curso, não vou mudar o discurso. Vou buscar o paraíso e os demônios expulsos. Não quero ser Don Quixote, moinhos de vento. Nem ser como um pichote largado no esquecimento. Eu vou buscando meu sustento, Akira. Me apresento, pelo menos é o que tento. Não jogar palavra ao vento. Já acordei, já dormi, levantei, já caí. Já chorei, já sorri, mas sou eu. Tô aqui, tô aqui. Pode falar o que for, pode falar o que for, mas eu nunca desisti. Já acordei, já dormi, levantei, já caí. Já chorei, já sorri, mas sou eu. Tô aqui, tô aqui. Pode falar o que for, pode falar o que for, mas eu nunca desisti. Já levantei, caí, valeu meu Deus, tô aqui. São vários tempos aí firme, eu nunca desisti. São tem chorei, eu sorri, emoções eu vivi. Isso é importante, não é o bastante, mas aprendi. Todo dia na luta, sobreviver à disputa. Uns testam sua febre, outros medem sua conduta. Difícil ser você, basta só aparecer. Independente do que no final vai acontecer, eu prefiro ser eu, sei quem me fortaleceu. E o problema é seu, se você não percebeu que o desafio aumenta a cada dia que vem. Se você não aguenta, vira exemplo pra ninguém. Tem que cair, levantar, saber perder e ganhar. Ocupa seu lugar, mostrar onde quer chegar. Das avenidas da vida até o alto do Peri. Vou levantar e cair, mas nunca vou desistir. Tô aqui. Já acordei, já dormi, levantei, já caí. Já chorei, já sorri, mas sou eu. Tô aqui, tô aqui. Pode falar o que for, pode falar o que for, mas eu nunca desisti. Já acordei, já dormi, levantei, já caí. Já chorei, já sorri, mas sou eu. Tô aqui, tô aqui. Pode falar o que for, pode falar o que for, mas eu nunca desisti.